Das sage ich. Danke. Legal, me deu uma informação. Aqui na load veio 140, eu fui informado que ia faltar 47 packs. Saltinho, 1013, livre tanque, chama para ingresso. Suzero 6, tocou RMD 50, suba para 2000, chame controle 120, décimo 8. 06, ascendendo para 2000 pés, chama o controle 08. Está copiando o Vitor Lentone? Muito boa tarde, eu Olympus 06, mantendo a reta de decolagem, atingindo 2000 pés. Olympus 06, mantenha a reta de decolagem até 2000 pés, aguardando vetores. Estamos mantendo 2000 pés, aguardando vetores. 06. Limpo 06, curve à esquerda na proa 360, se limite vá nesta proa por 5 metros. Esquerda 360, limitado nesta proa por voar 5 milhas. E a Alfa visual com o da companhia, graças a Deus. Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette, botão 8, tá 3. Gente, Mike Off Mike, informa uma senha 500 pés no local de sobrevoo. Mike Off Mike, copiou o controle. Descanso de carfoque, decolagem autorizada, vento 120 graus, como 4, né? Salvador está 3155, pode estar a pronto, boa tarde. Boa tarde, está 3155, ele mantém no zero. Mantendo no zero, está 3155. O 06, curva à esquerda na proa 290. O limite é a Dow 300 de Salvador. Esquerda 290, limitado pela 300 de Salvador. Perfeito. O 2789, ação de identificação, via chegada bom, se desça para o nível 050, o ajuste 10013. Tá bom, 2789, uma tempo de chegada bom, se descida para o nível 060, cotejo. Chegada bom, se der no 2789. Controle Salvador, Papatango, Whisky Oscar Fox após decolagem. Papatango, Whisky Oscar Fox, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 280. Sim. Juliette, Fox. Oscar Fox, autorizada para o de Porto Seguro. Está presente, Porto Seguro, ciente. Oscar, minha 394, que está no vento para Petrolina. Quando eu chegar, por favor, né? Minha 394, aguarde de porta, ainda não tem o sistema. Confirme o horário do plano. 24, você pode adiantar a subida, por favor? CEO, Pedro 17? Não, é Petrolina, Pedro 27. Momo, transição Menin. Claro. Paulo, batalha de bom 732, para autorização com fim, saída prevista, por gentileza. 738, subida árvore, tá pronto pra corda? Afirmativo. Confins 360, Viana Pesulu 21, recola da pista no zero, curva direita, no perfil da árvore 1, transição elétrica. 5132 transponder, controle 1208. Você autorizado com corda, nível 360, a Pesulu 21, decola com curva direita na árvore elétrica, 5132. É o transformador 1208, é o controle. Correto, chame pronto no 9. Chamaremos, estamos na posição número 9. 260, limitado pela 590. Posição. Fazer meia confirmando a CPU ou a Renata? Ah, negativo. Se possível, o MDB do U. Então, no lugar. Sim. 63 no 4, na escuta? Decolado ao 56, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 08, tá 3255, obrigado, boa tarde. Olha, Salvador, tá 3155, saiu, passa a 1100. 3155, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, saída da EL, após 2000 pés, autorizado líder. 340, professor da EL, faz 2000 líder, tá 3155. Eu acho conectando, prossiga. Sente a parte ao término. 2 milhas noroeste de Salvador, retorno à navegação com proa de Duna, autorizado final do procedimento NDB Zulu da pista no zero, reporte quando estabilizado. Zero, negativo, curva esquerda, retorno à navegação, proa de Duna, retorno à navegação estabilizada, NDB Zulu da pista no zero. O meu pé Serra Delta em loja. Pátio que se encontra do avesso. Todos, a forma da cena do Fiocca, que eu consigo identificar o 0035. Papa Romeu, Serra Golf Fiocca. Serra Golf Fiocca, confirme o nível solicitado, 2500. Não, negativo, 035, Serra Golf Fiocca. Autorizada descida para 035, ajuste em Salvador no 0 no 3. Colagem ajustada no 1013. Papa Romeu Serra Golf Oscar, no atraso vou reportar no setor, sinistrado era encerrado, a 20 milhas de Salvador, não tem condições visuais. Eu chamo para o táxi. posição 7. Posição 7, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, chame 655. Da comunicação, portou essa frequência agora, que é o táxi. Ativo, não atraso de reportar no setor, tenha frequência livre, chame no regresso. Zero meia, complete final do procedimento LDB Zulu, chame a torre na sequência 198.95. Para uma torre, deixa uma torre. Salvador, o Olimpo, zero meia, final LDB Zulu, 0.5, baixo, checa. Para a torre, não deixa. Após o toque remetido, permanece no circuito, Olimpo 06. Afirmo. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização para toque remetida. Sua aproximação é aguarde autorização para toque remetida. Salvador, o Azul 27 aí, então, livrando 180 para o 060. O Azul 27 de novo, ajuste em Salvador 1093. Vento 06, autorizado para quem emitido a pista no 0, vento 0, 90 graus, 129, altímetro no 0, no 3. E do toque remetido na pista no 0, o limpo 06, um ajuste padrão. Autorizado, bate no índio, ponte espera 295, ajuste no 0, no 3, 6355, boa viagem. Salvador, é o Azul 27, eu não sei. 271, a senhora identificação. Identificando o número 6, esconde o Azul 27, com 271. Azul 27, 111, contato radar sobre a posição longe. Voa bom, se vai necessitar chegar a bom, seu ajuste em Salvador no 013, reposte para a descida. Agora voando na proa de bom, se intercepta a chegada para a pista... 0127 com o ano. 155 após posição líder, a posição por base. Pós linda, vai voar a posição com base, já 3.5. 506, tocou RMT 04, curva esquerda, reporte perna do vento no 1.500 pés. Curva esquerda, perna do vento no 1.500 pés, Olympus 06. Então, 3155, trago 3 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, passo nível 210, em subida para o nível 280, Bravo Eco 27. Tá, sim, estamos monitorando o Bravo 35, obrigado. 2, 698, sem informação. 698, mantém escuta. Salva Tango, Whisky, Oscar, Fox. Centro Recife, 1251, lanterna 128, decimal 35. 251, isso que é o seu foco. Então, 3155, Centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. Após posição leida, voa posição por base. É, Matheus, já está aprovando por base após leida, 1251, 12835, para 3155, obrigado. 269-18, acione de identificação, desce via chegada a Mari para o nível 050, o ajuste em Salvador 10103, após exposição líder, a volta é a 366. Azul 6918, após exposição ITAP, irá a volta é a 366. Azul 6918, autorizado ITAP. Tá. O azul 6918, está restrito aí, então 0.5. Para o nível 050. O azul 2789, pode prosseguir na descida? Azul 2789, desce para 4 mil pés, após encerrar visto 367, ou certo 366, o ajuste no 013. Desce para 4 mil. Após o Mercedes Volvemia. A base é a porta na final, Olympus 06. Mactango, prossiga. Sinal com trem baixo checado para toque remetido Olympus 06. Autorizado toque remetido, pistão no 0, vento no 20 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 3. Tive toque remetido na pista no 0, Olympus 06. 6355, decolada 07, chame controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. 2789, desce para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 10, com ajuste, Salvador 10 no 3, aposta está pisado. Para 2500, vai reportar e estabilizar no RNAV da 10 do VT 29. Cruz Salvador, boa tarde, chame 6355, cruza 1900. 6355, contato com a data de colagem, sobe via da AEL para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto do LIDA. 0 no 3, livre taxa para ingresso. Porto 06, estou com RMTEL 09, curva esquerda, reporte Fernando do Vento a 1.500 pés. Curva na esquerda para Fernando do Vento a 1.500 pés, ali quero ver, reporta. Agora pronto. Liga. Petrolina 340, autorizado via Amper Zulu 20. Decola pista no zero, curva esquerda, no perfil da Momo, transição Nenim. 5141 no transponder, controle 1208. 1518, decimal 95. 295, gratuito. 5141. 1208, Ucha, né? 3 ao 4, posto número 5. Chame pronto. Para. Saulo Guno 738, está pronto para o táxi. Seu POB é 184, alternada Campinas, 3 horas de autonomia. 184 Campinas com 3 horas, autorizado táxi, parte 1 milha, ponte pés 1895, 1013 é o ajuste, boa viagem. 1013, 1895, pode esperar da 10. Alongue a perna do vento, aguarde autorização para girar base. Alonga do vento, aguarde autorização para girar base ali. Zero bem. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 1 no NAS, altímetro no 0 no 3. Descendo livre pouso 2789, baixo e trabalho. Pega após etapa e voo, Serra do 366, está autorizado a RNAV da pistão no 0, pro ajuste no 0 no 3. Viu após etapa e voo 366, depois do vento, ajuste, por exemplo. Azul 698 10013. Tempo 06, gira base, enquadra com o número 2 para 1-0. Gira base, prossegue com o número 2, para 1-0, o lixo 06. Só isso, Bruno 738, uma boa tarde, visual da Terra Nacional, ponte espera da 1-0, pronto. Já ligou no 738, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Na minha 355, pode voar a moto? Na 355, ao voar. Muito obrigado. Voo 271 para descida. Azul 271, desce para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000, ajuste no 013, azul 271. Autorização, barreira de Ah, prepara a subida Momo, o passarinho do 2231. Fala, Momo, 2231. O azul menor da noite, vamos então passar por posição nossa de 12 horas sem altimetria. 9-1-8, é um helicóptero de baixa performance, mas também tem que me olhar dentro de sua aproximação. Ok, sim. Então, vai ficar decolado 1-4, chama o controle 120 decima 8, bom voo. Bom, 208, aqui lá na hora. Fique atento ao follow-me sinal, segue o mesmo Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 novembro. Poder confirmar, senhor? Libra na Delta, só seguir via Kilo e Pátio 3. Gente, então prossegue em frente via Kilo até o Pátio 3, o 2789. Perfeito. A obra é mais à frente um pouco. Ok. 2-5-1-2-8-3-5, Xenia 3-5-5, obrigado. Patrulha, Papatango, Kilo, Rabel. Papatango, Kilo, Romeo, mantém o corredor Axé, 1000, pede. Após farol da barra. Você me autoriza, meu, 2.500 virado de cheiro? Kilo, Romeo, autoridade de área de destino, sou para 2500-10. Fazer o estava do 1-0-3, é após 2-0, que seja estava do. Vai ser meio direto de cheiro, reportará 20 milhas, Kilo, Romeo. Sou 366, azul. 2-9-1-8, torre 1-1-8, decimal 95. 295, boa. Só pra passar, Mike, vou com o Mike, com a minha posição. Show azul, 6-9-1-8. Boa tarde, azul 6-9-1-8, continue a aproximação, guarde pista livre. A gente prossegue olhando a liberação de pouso. Gente, término do giro aos 1-7. Aqui é novembro, no portão 4, aprovação para registro. Número 3 para cópia, para cópia, prepare a PUCA, o nome da IVS. PUCA e aguarda a cópia, o nome da IVS. Tocou em remeteu 1-7, curva à esquerda, reporte perna do vento 1-0 no 1500 pés. Na esquerda, para 1500 pés na perna do vento, reportará o 0-0. 2-6-9-8, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0-9-0 graus, fundo 3-9, altímetro no 0, no 3. Livre pouso azul 6-9-1-8. Azul 2711, após o teatro 367, voo teatro 366. Após o Sierra Vida 367, voo 366, azul 2711. 2, e após conforme. Encola pistão na zero, primeira curva à esquerda, no perfil da bomba, transição avatar, 5135, transponder, controle em 12080. Correto, chame pronto no, na remoto 1-2. Correto, azul 4-1-8, pronto. Confins 360 autorizado, via Pesulo 21. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil da Arbor 1, transição elétrica. 5130, transponder, controle 12080. 0 pela direita, reportará a regressão do vento Olímpico 0B. Correto, chame pronto, 1-0-1. Passaria do 2-2, chegando pronto na 1-2. Autorizado, chame táxi. Chama táxi, 2-2, chegando. Autorizado RNAV da pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado RNAV da pista 1-0, está autorizado o procedimento RNAV da 1-0, reporte estabilizado 127 ou 9. Do 6-9-8, solo 2-0, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1, boa. Azul 698, levando o sistema. 698 na Alfa, sigo o polo, minha tenente da direita. 7 na Alfa, sigo o polo, minha tenente da direita. 08. Firmando 06. Sua autorização para a base? Está alongando o vento, está fazendo autorização para girar a base. 10 milhas, 1 ou. Oeste, mantendo 1500 atrás do P3, no circuito de tráfego, passou essa hora. Sim, o tráfego do 27111, está estabilizando agora o final da 10, azul 2711. Final da RB. Azul 2711 no controle. A escuta, prossiga 2711. Somente uma informação, o tráfego informado anteriormente vai girar curta final da 10, está 5 milhas à sua frente, completa a redução para aproximação. Está reduzindo na visual com o tráfego 2711. De base para final com o trem baixo checado, só tem remédio olímpico da vez. Autorizado, toque arremetida, vento 1-0-0 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 3. Toque arremetida na pista no 0, olímpico 0 graus. Teste 1-1, copiou a frequência da torre de Salvador. Pode confirmar? 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9-5, 2-7-1, né? Senhor, tirar o cheque. Controle Salvador, Goma 732, uma boa tarde, passa agora 1900 para nível 360, na boa transmissão elétrica. Vou 1738, contato mandar na decolagem, suba via Arbor 1 para nível 360. Arbor 1, 360, Goma 732. Alô Salvador, boa tarde, na 3835, centro da novembro, portão 8, autorização, confins. 3835, número 24, prepare da EL para Confins 360. Salvador, eu teria 4-1-6-2-0? Agora, tá pronto? Pronto. Recife, 370 autorizado, via Pesulu no 7. Decola pista na 0, curva à esquerda. Perfil da Fuca, Jamo, Aracaju. 5147, o transponder, controle em 12080. Sul 620, aprovado Recife, 370, Pesulu no 7. Decola dona 0, curva à esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju. 5147, transponder, 1208, controle 620, está no 4. Correto, chame pronto no 4, na 620. Vai chamar pronto, 620. Caso 71, alternando Brasília, 110 autonomia. 71? Até o través do 62. Vá manter a posição, aguarde para prosseguir no ataque. O 2231. Mantendo através do 62, 2231. 63 não faz na escuta? Ok, já. Já iniciou o push? 18, antes da 10. Agora. Gente, aguarde só mais um minuto para iniciar o 63 não faz. Tá, vai manter a posição, né? 3 anos 4. 9 no 8, antes da Juliette. Ingresso pro 3, 69, 18. Ah, do 3, 69, 620, pushback, acionamento no 4. Bem, a gente aguarda pro push no 620. Vai aguardar. 2231 no bate 1 no índio no ponto de espera, 1895, ajustado 10 no 3. Boa viagem. Obrigado. Chame 63 no 4, coordena equipe de sol, após passaria da retaguarda, iniciando 5, chame táxi. Após a passagem do ADR, autorizado, chamará para o táxi 63 no 4. Gol no 620, coordena com a equipe de solo e chame pronto táxi após o passarelo da retaguarda. Após a passagem do passarelo está livre, chama para o táxi, vou no 620. Está 3835 pronto? Confira. Confins 360 autorizado, VPZ 10, fala da pista 10, primeira curva à direita no perfil da Dael, Leda, Mote. 5144, transponder, controle 12080. Confira autorizado 360, Pesuluno 0, pista 10, curva direita, Dael, Linda, Mótima. 5144, 1208. Correto, chame pronto na 8. Sete, uno, uno, solo 27, vive à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita, 1211. 219, corrigindo. 219, 271, não, obrigado. Salvador, boa, passarelo 2231, ponte espera no 0, pronto. Passarelo 2231, boa tarde, mantenha o ponte espera. Mantenha, 2231. Torre Olimpo 06 de base para final, com trem baixo checado, toque remete. 06, autorizado toque remetida, pista no 0, vento no 20 graus, com no 29, altímetro no 0, no 3. Isso, toque remetida na pista no 0, isso, 0. Após o P3 na curta final ali, mantém um no zero. Pode ali manter, 2231. Salvador, Canel 6326 para destino. Salvador, 1620, pronto para o táxi, 188, São Gonçalo, 3 horas e 12. 188, São Gonçalo, 3 e 12. Direita via Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste na 093, boa viagem. Bom, nome é 2M. 1093, viva o táxi, até a ponte espera da 90, 1895, obrigado, bom trabalho, cai volta. Meia, voa posição ITAP. Ok. Na 6326, voa ITAP. Muito obrigado, ITAP, da presente. Graus com o 1, né? Ceará das 10, 3 horas. 128, decimal 8. 760, 288, igual no 738, uma boa tarde. ACN de situação da CV chegada a ponto para 4 mil pés, o ajuste 10013. Via ponto 4013, vai tornar lá. No aeroporto de Recife com 3 horas de autonomia. Alterando Recife com 145, 3 horas de autonomia, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1013. Boa viagem, 63 no 4. 013 nas duas pias através do pátio, que é ponto de espera, 102-95-63, um quarto abraço. 231, decolado aos 31, chame controle, 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, 233, no programa. Na 6326, a senhora vai executar o RNAV e o ILS está fora com o carro flutuante. Ah, Bernardo, considera. É o RNAV. Então, Leo, vai acelerar? Sim, sim. Confirma para o controle. Salvo, Salvador, boa tarde, UTAN 3145, autorização Galeão. 3145, papai caneta na mão. Se mantive pronto, copo. Galeão 360, e eu tô na Vambra 857. Qual a pista na zero, pula direita, no perfil da Dael, Lida e Lume. 5161, no transponder, controle 12080. Se mantive Galeão 360, informa na Vambra 857, Dael, Lida e Lume. 5161, controle 12080, UTAN 3145. Correto, chame pra 362. Chamar até 3145. 3000, 2231. Olimpo 06, autorizado a troca remetida, pista 10, vento 120 graus, 1-1. Olimpo, troca remetida na pista 10, Olimpo 06. No perfil da Dael, Leda, ótima. 5157, transponder, controle 12080. Autorizado 360, da 10, com curva à direita, da Elda da Mótiva, e intercepta pelo Zulu 10. 5157, transponder 20, decimal 8 ao controle, igual no ouro, meia. Correto, chama o ponto na 2. Espera, Maria. Salve, 4198, posição 7, espera, 4198, posição 01. Aguarde 1 minuto pro push. Na 6326, prossiga. Pode presente, vou na presente e 366. Na 6326, autorizado o certo 366, desfara 2500, pede. 366, 2500, na 6326. 182, 1320, Campinas, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera, 1895, ajuste no 0. 13, boa viagem, 3835. Obrigado, 3 Norte da Torre. 506, atendendo para o 1500, Fernando Bento, portará através de nós. Se destino Graça, 22, 3 no Graça. Uno 620, autorizado decolagem, pistão no 0, Ventuna, 00 graus, 12 nós. Livre decolagem, 10, agora no 620. Até 20 milhas de DMA, em caso de falha, sobe 160 após 20, bateria da 2, 23 horas. Olimpo 06, Fernando Bento, 1500 pés, Travas Norte. Olimpo 06, reporte para girar base, pistão 10. Reportará para girar base, pistão 06. Oi, eu vou achar na M63, não tem ponto de espera, se na M3 ou no 4. Voo no 620, decolou 36, controle Salvador, 1208. 208 é a volta no 620, Gabriel. Azul 4118, autorizado, estacionamento 01, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3142, autorizado, chame táxi. Chame táxi, 3145. Voo no 169, por espécie de estacionamento 382. Número 2 do setor, aguarde no 169. Na escuta. Está 3835 na escuta do solo. Está 3835 na escuta. Como é que eu... Seria como se eu chegar o táxi um pouco mais para frente? Olimpo 06, autorizado toque remetida, pistão 10, vento 100 graus, 119. Toque remetida na pista 10 para o Olimpo 06. O Xané 63, 14, visual com P3 na curta final da 10. Após o mesmo, autorizado alinhar e manter. Após a passagem do P3, alinhar e manter a pista 10 aqui na 63, vamos lá. Nível 160. 160, 223, né? Na 6326, após o certo 366, voo certo 372. Ok. Olimpo 06, eu tô aqui em remédio aos 38, suba para 1500 pés, reporte através do norte da torre. Fernando 1500, curva esquerda, Fernando Bento, reporta através do norte, Olimpo 06. Vai, controle. Volta em posição. Mike Golf, Mike, continuam recebendo modo Alpha Charlie, reporte através de pessoas. Controle Salvador, boa tarde, Xané 62, 10, 62 10, acione de identificação da SV chegada Mari para nível 050, ajuste 1013. 0 1 3, descendo via para o 050, para a possibilidade de mais rápido. 210, mas repetida a chegada. Hotel, reporte para cruzamento, o 06. Canal 6326, torre 118, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. 5, mantém ponto de espera da 10. Oi, eu sou a 6326, boa. Eu sou a 6326, reporte posicionando Serra Vitor 372, informo um tráfego a 1500 pés à sua esquerda no circuito setor norte, um P3, não interfere com a sua aproximação. 7-6-3-2-6. Olimpo 06, da presente, faça um 360 pela sua direita, reporte reingressando perna do vento setor norte. 360 pela direita, reportará reingressando perna do vento Olimpo 06. Funciona 6314, decola 40, controle Salvador 1208. 608, 6314, abraço. Decimal 95, ajuste 1003. 213, bate o Índia, ponto espera 18, 95, 3145. Pronto, para o táxi 41, 18, temos 121 a bordo, Galeão, alternado. Autonomia, 3 horas e 20 minutos. Azul 4118, autorizado o táxi, direita via parte principal. E táxi Índia, ponto de espera, 118, decimal 95, ajuste no 03. Táxi aprovado via parte direita na Índia, ponto de espera, 2453, 418, bom trabalho. Tchau, 3145, na escuta. Prossiga 3145. Poderia repetir as informações de táxi novamente? Limativo, 143 AB, 3 horas e 50, Terra Campinas. Obrigado. Voo 7366, tráfego 3 horas, 13 milhas, rumo noroeste, perdão, sudeste, passando, mantendo 1510, Alex. Então está autorizado para do 366, descendo para 4000, é isso? Voo 7366, descendo para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10. 7366, 2500, autorizado a RNAV, 869. 1869, tráfego encontra-se a 9 horas, 15 milhas no circuito de tráfego da pista 10. Assente, 869. Confirmando, é Olimpo 06 mesmo ou é algum outro número? Porque tem um Olimpo aqui no treinamento de toque aí remetida, chamando como 06. 04, agora sim, mantenha a hotel aguarde para o cruzamento. Papá, Mike, Golf, Mike, prossiga, Torre Salvador. Ok, Então, 1285, alterna 12545. 2825-25-620. Tempo 06, faça um loop 360 pela sua direita, reporte reingressando perna do vento setor norte. 360 pela direita, reportará reingressando perna do vento, o Olympus 06. Então 3835, autorizado alinhar e manter pistão 10. Aliado, Mateo, 3-895, 28, 69. 4, Oliveira, primeira direita, solo 1, 219. 219, boa, 63. 0, prossiga. 6210, após de TAP, voo 7366. Vamos na perna do vento, setor norte, à sua esquerda, um P3, a 1.510, não interfere com a sua aproximação. E o tráfego adicional, Robson 44, à direita, prosseguindo para o farol de Tapuã, 510. O mesmo também não interfere. Tá sim, show, vai estar lá. Tram 3835, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 norte. Iniciando 3835. Até a Juliette, a Juliette, a Juliette, a Juliette, a Juliette, a Juliette, já sem o follow. Você segue até antes da Juliette. É, corrigindo, ingresso, já estou autorizado, Alfa Juliette, até o 7, portão. Alfa Juliette, para o 7, né, 6386. Sinal da 1-0, QNH 1-0, ano 3. Da Alfa, entre a Eva e a Delta. O 1-1-69, se estiver aqui autorizado, portão 2, chame táxi. Camarada, 1-1-69. Tram 3835, decolos 46, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Tram 3835, boa tarde. Tram 3835, contato do radar decolagem, salve via Dael para nível 360. Dael 360. Corre o Olimpo, 06, reinterceptou a perna do vento no seu través, está visual com o tráfego na perna. Sim, se mantém a perna do vento, se tornou, se aguardando instruções para girar a base. Tem a perna do vento, aguardando instruções para girar a base, Olimpo, 06. Na 6314, 125-1268, antena 125-45. 6285, antena 2545, antena 6314, abraço. Papapá, Mike, Golf, Mike, confirme se está visual com o Bang da Gol na final da 1-0. Tem condições de trafegar pela retaguarda do mesmo até o 4-5? Sim, Mike, Golf, Mike, autorizado o final da 1-7, ingresso final do PAT, corrige o 4-5, o vento 1-0 graus, 1-1 nós. Afirma, aproximação para PAT 5, a critério do comandante. Ai, graças. É 0-2-8-2, passarei 2-2-3-0, obrigado. O Limpo 06, autorizado a girar base, pistão na 0, reporte final. Autorizado a girar base, reportará na final. O Limpo 06. Se possível coordenar com o APT, um procedimento EFR para treinamento na próxima. Quer repetir qual o procedimento? Pode ser o NDB Zulu. Sim, será coordenado após o toque remetido, o Olimpo 06. Prossiga, Mike Golf Mike. Vai esperar o Olimpo para ser para a final da rodada. Gente, Mike Golf Mike. Reduza para a aproximação final. Reduza para a aproximação, 2